Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Ouvinte, está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu vou ser o seu apresentador. Hoje aqui à minha esquerda eu tenho Matheus Pinheiro. Boa noite, Matheus, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano, boa noite a todos, querido ouvinte. Bom, meu destaque fica para o São Paulo. Ganso e Michel Bastos anotaram 65% dos gols do tricolor na temporada. Foram 11 dos 19 gols feitos pelo São Paulo. Muito obrigado, Matheus. Já aqui na minha frente, eu tenho o Zé Roberto. Boa noite, Zé. E qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Palmeiras, que foi para Atibaia tentar se afastar da crise que está passando. Já do lado direito tem o André Rivera. Boa noite, André. E qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a renovação de Rodriguinho até o final de 2017, no Corinthians. Muito obrigado, André. Já aqui do meu lado eu tenho um novato aqui do Arquibancada Mackenzie, Pedro Bassi. Boa noite, Pedro. E qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o jogo da seleção brasileira, hoje no Paraguai, em Assunção, contra a equipe do Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. De 2018. Muito obrigado, Bassi. Agora, para começar o debate, vamos para Barra Funda. Então, Flávio, pode tocar o hino do Verdão. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luz... É, o Palmeiras que agora foi treinar lá em Atibaia. O Palmeiras está numa situação muito difícil, tanto no Paulista quanto na Libertadores, isso aí todo mundo sabe. Na quinta-feira, ele enfrenta o Rio Claro no Pacaembu. E o Cuca, ele fez algumas mudanças hoje no treinamento, mas pra você, Zé, o Palmeiras, ele ainda tem chances de se classificar no Paulistão e na Libertadores? Olha, eu acho que no Paulistão, por mais que esteja difícil, a chance é maior, né? Os adversários são mais fracos, tirando o Corinthians, que é clássico. Na Libertadores, eu acho que é essencial ganhar em Rosário pra ter a chance... Porque como o Palmeiras tá, né, tá aquela coisa, né, ganha do mais difícil e perde pro mais fácil. Então, né, ganhar do Rosário lá e também empatar com o River em casa também não adiantaria. Então, depende do Rosário, depende de uma sequência e tudo vai começar quinta-feira. Se não ganhar do Rio Claro, só vai piorar a situação. Piorar. Não vai ter chegado ao fundo do poço, como o Cuca falou. É, o Rio Claro que é o último colocado na situação geral aí do Campeonato Paulista, se não ganhar do... Se o Palmeiras não conseguir ganhar, não sei o que vai acontecer com o elenco, com o técnico, porque cinco derrotas, ainda mais pro Rio Claro, não vai ser fácil lidar com toda essa situação, não. É mais que obrigação, né? A vitória dentro de casa é mais que obrigação da equipe do Palmeiras sair com os 3 pontos no Campeonato Paulista nesse próximo jogo. E na minha opinião também, acho que o Palmeiras tem que pensar e planejar já pro segundo semestre, porque por mais assim, Paulistão... Como o Betão disse, pode se classificar. Não é uma tarefa complicada. Diferente da Libertadores, que já é mais uma missão praticamente possível. Pelo fato de jogar contra o Rosário lá fora e ser um dos melhores times da Libertadores. Mas acho que o Palmeiras tem que pensar realmente para planejar, para não fazer feio do jeito que está fazendo no segundo semestre, com Copa do Brasil e Brasileirão. E para contextualizar aqui, o Cuca hoje ele treinou o time com Praz, Jean, Thiago Martins... Vitor Hugo, Egídio no setor defensivo, Matheus Salles e Arouca. Daí no meio, Alione e Robinho e no ataque, Gabriel Jesus e Alexandro. Aqui a gente consegue perceber que o Jean, ele vai ganhar um espaço na lateral. O Jean aqui é um jogador até de certa forma polivalente, mas mesmo assim, o Jean é muito longe daquele Jean que a gente presenciou no Fluminense, né? O Jean ele não tem feito um papel muito bom no Palmeiras nesses últimos jogos. Eu acho que não só o Jean, eu acho que o Arouca também não tá nem perto do que era no Santos, o Egídio não tá perto do que era o Egídio do Cruzeiro, pelo menos no esquema tático, por mais que ele tenha os problemas defensivos e tudo mais. Então o time não tá naquela sincronia que deveria estar, pelo que gasta, pelo que já tem um tempo. Não é um elenco como o começo de 2015, que o Palmeiras chegou na final e tudo mais, embalou e tal, mas era um elenco que, se acontecesse qualquer momento de queda, era um elenco praticamente montado, com 25 jogadores, jogaram pro treinador e falou, resolve. Agora não, agora é um time que adicionou certas peças, ainda acho que tinha peças que poderia ter, por exemplo, laterais que não contrataram, deixaram o Lucas e o Egídio falar agora vai, e não tá indo. Mas é um problema resolver isso. Tem que encaixar primeiro taticamente para depois pensar em individual. Palmeiras que, na minha opinião, contratou bastante em quantidade e não optou tanto pela qualidade, né, do seu elenco. É, mas acho que em relação ao Jean tem que ser testado mesmo. Ele já provou que tem qualidade na lateral direita, na época do Fluminense. E como o Lucas não vem bem e o João Pedro ainda, digamos que moleque pra assumir essa vaga, não custa nada botar o Jean pra jogar, né? Caiu no colo, né, do Jean. É, exatamente. Chamou pra ele, lateral direito. É, e um dos destaques aí negativos do Palmeiras é o Dudu, né? Que ano passado foi um dos melhores jogadores do Brasil, assim, no ataque. E esse ano não tá conseguindo produzir a mesma coisa que conseguiu fazer no ano passado. E o companheiro dele, Alexandre, também, que já mostra o peso da idade, né? Mas não é o que consegue. Tenta, né? Dudu não. Sim, tá produzindo, mas é o que vai pra cima, é o que dá a raça ali no É o mais time. Esforçado, que dá pra perceber. E que é dúvida pro próximo jogo, né? É que tá machucado, né? Depois daquela confusão. E por falar em idade, especula-se que Leandro Donizete está vindo para o Palmeiras. O Palmeiras que já tá cheio de volante no elenco. Estão falando que o Cuca quer trazer ele. Ele que já tem 33 anos. Provavelmente o Cuca talvez queira contratar ele. Um homem ele de confiança. Um homem de confiança. Mas se a gente for parar pra pensar o tamanho do elenco do Palmeiras e o setor de volante, é meio que desnecessário, não é? É desnecessário, mas aí você tem que ver também que o Cuca, há boatos que ele tá fazendo a listinha dele já, né? De dispensa, né? Então tem que ver se ele... Como é que vai ser o decorrer da situação, quem vai embora, quem vai ficar. Se ficar geral, acho que não é um bom negócio, não. Eu acho que também, há um tempo atrás, até na janela de transferência, falaram muito do Arouca na China, né? Teve uns boatos que o Arouca podia ir e que estavam contratando pra poder deixar o Arouca ir, ter na posição. Ó, não tem nenhuma fonte, ninguém tá falando que ele vai pra China, mas também, se tá... contratando um jogador que já é experiente, que é homem de confiança do Cuca, e por aí vai, alguém tem que sair. Nem que seja, por exemplo, infelizmente, porque eu acho que é um absurdo, o Matheus Salles por empréstimo. Mas alguém teria que sair, porque ficaria muito inchado o meio de campo. Você já tem muito volante no time. Eu tenho que ver se vai valer a pena esses homens de confiança dos técnicos, assim, eu acho que não vale tanto aqueles a pena. Aqueles medalhões, né? O Gareca trouxe, sei lá quantos, da Argentina. O Alione, o Cristaldo, o Mouche e o Tóbio. Então. E só o Alione e o Cristaldo. O Marcelo Oliveira também tinha já veio com a contratação, trouxe o Egídio, que já estava ali no elenco, mas tem que ver se vai valer a pena trazer mais um homem de confiança para uma vaga que já tem já vários jogadores. O Alione, que na minha opinião é uma peça imprescindível pro Palmeiras, assim. Se a gente for parar a pensar, o setor do meio campo do Palmeiras é o que carece mais de criatividade, né? O Cleiton Xavier, que era pra fazer o papel de meia de criação, tá machucado faz 90 anos, né? E jogou o quê? Duas partidas com o Palmeiras? Três no máximo? Acho que é isso. Igual o Felipe Gabriel, né? Então, é sinal que tem... O Gabriel jogou 15 minutos, né? Felipe tem Gabriel. Posições que... Mais carência, né? As volante, acho que não, pro Palmeiras não é. Então, não é, eu queria entender porque... Eu acho que a gente falando de criatividade no meio de campo do Palmeiras, eu concordo que o Alione é uma opção, mesmo que seja mais pelas pontas, mas é uma ótima opção. Ele mostra qualidade. Eu acho que o time inteiro, além de estar na manhaca, desgraçado, e não tem esquema tático, né? Então, também não contribui. E o Cleiton Xavier e o Felipe Gabriel, que seriam os meias centrais do time, né, o cérebro, tanto como o Felipe Gabriel no Botafogo e o Cleiton Xavier, que a gente já sabe. Eu acho que o Palmeiras deve acreditar ainda neles, que eles possam render alguma coisa, porque em muitos times é jogador que seria dispensado. Ah, né? Mas eu acho que o Cleiton Xavier, eu acho que até o torcedor e os profissionais do Palmeiras, eles podem acreditar até no Cleiton Xavier, mas o Felipe Gabriel, pra mim, é um jogador que tá lá como turista mesmo. Tá só ganhando dinheiro no Palmeiras. Mas deve ter alguma confiança da diretoria que ele vá melhorar. Porque, é como eu falei, já teria sido dispensado em muitos times. Não, lógico. É, muita coisa por fora, né? Não é possível. E não adianta contratar um time com a maioria do elenco sendo volantes, né? Se não tiver os jogadores ali pela lateral, até a mesma zaga e principalmente o ataque pra poder concluir bem e poder melhorar essa equipe do Palmeiras aí. É, por falar em lateral, o Lucas é um dos jogadores que tem mais caído de produção no Palmeiras ultimamente. O último jogo contra o Água Santa foi visível isso. É, dois dos gols do Água Santa tiveram protagonismo negativo do Lucas. E ele era um jogador que em 2015 estava jogando muito bem. E ele, inclusive, nas coletivas, ele falou que ele não está no nível que ele joga, que ele poderia consegue chegar. Jogar. Mas a gente ainda vai falar muito sobre Palmeiras, porém, nosso tempo é curto, então vamos mudar para o arquirrival do Verdão, Corinthians. Pode subir o hino, por favor. É, o Corinthians que conseguiu oficialmente contratar o Luca. É, já estava tentando há um tempo conseguir contrato com o Criciúma. Para você, Matheus, é um bom reforço? É, um bom reforço sim. É, no começo da temporada, ou até no fim da anterior, eu achava que fosse um jogador para completar o elenco. Entrar no segundo tempo, botar fogueira no jogo. Mas pela carência, o desmanche, todos os fatores, hoje, também pelo que ele vem jogando, é um bom reforço sim. Para ser titular, inclusive. É, além do Luca, o Rodriguinho também aumentou o seu tempo de contrato com o Corinthians até o final de 2017. Para alegria de algumas pessoas aqui da bancada. E tristeza de outras. Pra ver como o Rodriguinho vai do céu ao inferno de um lado ao outro da bancada. Verdade. Exatamente. Mas falando do Luca também, ele tem sido um dos principais jogadores do elenco esse ano e vem sendo muito importante nos jogos decisivos. Contra o São Paulo, abriu o placar 1-0 com a falha da zaga. Também contra o Cerro Porteño, foi ele que fez o gol. Na Libertadores ele foi o melhor em praticamente todas as partidas. Exatamente, então não tinha como não trazer esse jogador, mesmo que só tivesse por empréstimo. Então foi um ótimo pedido feito do Tite e concretizado pela diretoria. É, o que o Felipe, né, na zaga, às vezes dá uma... Na Libertadores dá uma falhada. Uma falhada, o Luca ele cresce muito nos jogos da Libertadores. É... E ele fechou pelo valor mais barato, porque não era... É, então, o essa é a, que... essa milhões, é a questão, realmente, se vale a pena o valor que foi fechado. É porque tinha a disputa com o Cruzeiro também, não tinha só que fechar com o Criciúma, tinha que fechar com o Cruzeiro também. E o Cruzeiro queria o Maciel, queria um certo valor e ficar com o passe do Maciel, o que não valeria a pena. Que zoeira, né? O Cruzeiro é meio zoeiro, né? Ele acha que vai... Porque o Williams veio... em definitivo, e o Marcial foi empréstimo. Então eles queriam aumentar mais essas negociações para que saísse aí tudo certo para eles também. É, na minha opinião, o Luca, assim como outros jogadores da equipe do Corinthians, são jogadores que vieram de equipes menores do futebol paulista, do futebol brasileiro, e tem conseguido apresentar um bom futebol. E eu acho que isso vale muito pela força do técnico Tite, que contrata o jogador e faz ele jogar de qualquer jeito e para mostrar total capacidade para enfrentar seus adversários e conseguir todas as vitórias possíveis aí. É, o que eu venho sempre falando aqui no programa, o Corinthians cada vez mais ele tem provado que é possível fazer um jogo vistoso, um jogo bonito, sem grandes jogadores de renome. É, talvez daqui no futuro eles consigam ser jogadores de renome, mas agora o Tite ele tá conseguindo fazer um coletivo jogar muito bem, né? Com bons jogadores. Com bons jogadores. E o só lembrando, falando de times do interior, que o Corinthians sempre contrata, o Felipe, há 6 anos atrás, estava no União de Mogi. Na quarta divisão. Quarta divisão do Paulista. Então, é o Vardy do... É o Vardy do futebol brasileiro. Mas eu acho que o Corinthians tem garimpado muitos talentos, tem muitos olheiros que estão com a, vamos dizer assim, afiados. Com um faro muito bom, porque tem trazido jogadores que ninguém acredita, ou estavam desacreditados, certos lugares. Ninguém bota fé, né? É, ninguém bota... E que o Tite também, né? Tem a mão do Tite. É que também tem um programa no Corinthians que o Edu Gaspar, ele estudou lá no Arsenal. Que é o programa, acho que nenhum time do Brasil utiliza isso. Que ele usa recursos, tipo... Se eu quero um jogador com tal carência, não, característica. Aí, tipo, o programa vai lá e define. O Guerreiro, inclusive, foi contratado assim, O Tite queria um fixo, um camisa 9, que fizesse pivô. Aí o programa que gerou, porque na época acho que o Guerreiro não era muito conhecido do futebol. Era reserva no Hamburgo. No Hamburgo. Então. É tipo procurar o jogador no FIFA. Mais ou menos. É verdade. Você vai caçando ali o cara que corre, o cara que passa. Se eu não me engano, o Luca, ele veio por pedido do filho do Tite, que tinha observado ele no Criciúma, falou assim, pai... Esse aqui vai jogar bem, aí foi na do filho, deu certo e tá colhendo os frutos agora. É, né? Então, o que eu falei sobre ele é um jogador que ele, pra mim, era pra entrar no segundo tempo, que ele entrava e botava fogo. Começou assim, só que realmente hoje acho que não dá pra começar com ele no banco, porque ele tá fazendo a diferença mesmo. Até porque o futebol que ele vem apresentando não é digno de ficar no banco de reservas, né? Que ele tem muito a ajudar a equipe. Aí só fazendo um gancho com o que o Matheus falou... O Corinthians, além de ter esses aparatos tecnológicos para conseguir novos jogadores, o Corinthians também é referência em tecnologia para recuperação de jogadores. Então, não dando indireta para nenhum clube aqui do estado de São Paulo, mas alguns clubes deveriam tirar como exemplo, né? Investir nesse tipo de tecnologia. É, um exemplo, eu acho que o maior exemplo disso foi a recuperação do Renato Augusto, que ele sofria muitas lesões. Do Pato também. Agora do Guilherme, também não se machucou ainda e no Atlético Mineiro vinha sempre se machucando. É, o Corinthians, ele tem sido exemplo em uma série de fatores. É, profissionais, em termos de futebol também. E, assim, na minha opinião, eu acho que os outros times aqui do estado de São Paulo deveriam tirar como exemplo em vários aspectos. É, na verdade é isso que faz a diferença dentro do campo, né? Você vê esses detalhes por fora que muda na hora do jogo. É, sem querer ser advogado do diabo também, o time, que supostamente pode estar com problemas no departamento médico, ele investiu no... Começa com Palmeiras. E ele investiu numa máquina pra detectar lesão agora, acho que 2 semanas atrás. E que é o único time no Brasil que tem. Que mesmo o Corinthians, que é uma referência, não vai deixar de ser por não ter isso. Ele não tem essa máquina, então eu acho que pelo menos é uma tentativa de melhorar. Será que foi essa máquina que detectou a lesão do Dudu? Deve ter sido, né? É, deve ter sido, já deve ter ido. Não, mas é, pelo que eu vi, a máquina vai chegar, eu acho que semana que vem, parece. É. Porque ela é da Suíça, se não me engano. Itália. Que chique. É muito, muito europeu, né? É, um time quase europeu, enfim. Mas o Corinthians, ele vai enfrentar amanhã a Ponte Preta em Itaquera e pode ajudar o arquirrival se ganhar, porque a Ponte Preta tá no grupo do Palmeiras. Pode falar, Bas. É, a Ponte Preta que sempre apresenta dificuldade para a equipe do Corinthians, né, em todos os jogos, na sua história assim, de confrontos, mas sabendo que na Arena Itaquera o Corinthians é praticamente uma equipe invencível e sempre mostrando um bom futebol com o apoio da sua torcida ali lado a lado, apoiando a equipe. É, e o Corinthians já está definido para amanhã. O Cássio vai ser o goleiro. Edilson, Wilson, Iago e Arana vão ser no setor defensivo. Williams no meio. Romero, Rodriguinho, Alan Mineiro e Danilo. E na frente, Luciano. É um time, se a gente for parar a pensar, é o que eu tava falando... Terceiro time, né? Quase. Quase terceiro time, mas é um... Por mais que seja o terceiro time, a gente já espera que o Corinthians vá ganhar, principalmente pelo fato de ser em Itaquera. Né? Eu acho que só o Capita fez uma cara de... Terceiro time. É, não, terceiro time porque eu digo Wilson, Alan Mineiro, esses caras eu acho que não são reservas imediatas do Corinthians. Né? Ah, o Alan Mineiro acho que já... É que agora, não, né? Agora é politicamente correto, é time alternativo, entendeu? É, time alternativo. Não é mais terceiro time. Não é terceiro, quarto time. Não, mas é. O Alan Mineiro, ele tem jogado bem e tem entrado de no entrado, meio entrado, jogos, eu digo com o time como titular, ele não seja o... Entrado bastante ele tem, jogado tão bem assim, não. É outro momento o Rodriguinho aqui. Um ama o Rodriguinho, outro odeia o Rodriguinho. Não, só pra deixar claro, eu sou a favor do Rodriguinho no elenco do Corinthians, no time titular não. É que eu digo isso porque não é a primeira opção do Tite, o Alan Mineiro, nem, Muito menos o Wilson, né? Que o Wilson... Ah, ele tá ali porque histórico. O Felipe e o Balbuena estão na seleção das respectivas seleções. Bom, pra finalizar o assunto do Corinthians, vamos pros palpites, né? Na minha opinião, o Corinthians, por mais que a Ponte Preta consiga sempre tirar uma casquinha do Corinthians... Ano passado foi assim. Porém, eu acho que o Corinthians vai ganhar fácil, vai ser 2-0. E pra você, Matheus? Acho que um 2-1 bem sofrido. Eu acho que vai ser 3-0 pro Corinthians. Que otimista, hein? Eu acho que vai ser 1-0 pro Corinthians daqui no último minuto, assim, só pra ter emoção. Aos 42 de novo. Meu palpite é que vai ser um jogo bem duro também, até mesmo porque a Ponte Preta briga por alguma coisa no Campeonato Paulista e eu acho, eu chuto 3-2 Corinthians com um jogo complicado. Ó, placar cheio de bailarino. Agora, mudando de CT, vamos voltar pra Barra Funda, vamos falar do tricolor paulista. Então, Flavião, pode subir no de São Paulo. É, o tricolor que, assim como o Palmeiras, tem passado por um momento bem complicado ultimamente. É, teve a maior sequência de derrotas. Maior sequência de jogos sem ganhar, porque empatou o último jogo contra o Santos. Nos últimos 4 jogos, o São Paulo perdeu 3 e empatou 1. É, na minha opinião, vou tentar jogar uma polêmica aqui nessa mesa. Vocês acham que se fosse o Osório, esse time estaria jogando muito melhor que com o Balsa? Eu não acredito nisso muito não, porque o elenco é basicamente o mesmo e com o Osório ele já tinha sido criticado, apesar de depois no final do trabalho já ter mostrado um pouco de resultado, mas eu acho que o problema é muito maior do que isso, vai da política, vai dos jogadores, vai de questões de contratação também, então é um aspecto que vai muito além do futebol treinado do treinador. Eu acho que o problema do São Paulo... Alguém sabe chamar no celular? Na produção aqui, aí, especial do dia. Fala aí, Bas. Eu acho que o problema principal da equipe do São Paulo é a falta de vontade de entrar em campo dos jogadores e não mostrar tanta raça assim quanto tem o histórico do clube paulista, e eu acho que esse é o principal déficit aí da equipe paulista. É, eu concordo com o Pedro e com o André. Realmente o São Paulo, assim, não que seja um excelente time no papel, mas os jogadores estão produzindo muito abaixo do que poderiam fazer, né? Então acho que não vai muito pela questão do técnico. Vai mais de política, tudo que acontece por fora, e o principal fator, acho que é a falta de vontade da partida do time em campo. É, eu também concordo com todos da bancada. Mas eu acho que, em relação ao Balsa e o Osório, é que o Osório, a diferença é que ele era menos criticado, ele tinha muito mais carisma que o Balsa. Assim, eu digo, todo mundo fala, ah não, o Osório... O Balsa é meio morto, né? É, o Balsa é meio... Sem expressão. Mas não sei, sabe? É que o Osório sempre, você via, tinha esforço de falar português... Né? Ele era um cara, tipo... Dos papeizinhos. Ele tinha o seu carisma. O Balsa, às ele vezes é um cara... motiva mais, né? Mas eu lancei essa pergunta na mesa porque o que eu percebo do Balsa, ele insiste em alguns jogadores... Centurion que tá fora. O Centurion foi... Então, mas... Aleluia. Demorou tanto esse tempo pra ele pensar, pra ele mudar, sabe? No último jogo contra o São Paulo, quem fez gol foi o Allan Kardec. O Allan Kardec só foi entrar no segundo tempo. O São Paulo tava jogando mal no primeiro tempo. Por mais que o Santos estivesse com o time reserva também... o São Paulo ultimamente não tem jogado futebol que é convencível, sabe? O Ganso, ao mesmo tempo que ele faz algumas jogadas boas, tem um jogo que ele não joga. Então eu acho que isso também tem muito dedo do técnico. O São Paulo que tem jogadores de qualidade, né? O zagueiro Lugano, recentemente aí que chegou, zagueiro uruguaio, até mesmo o Michel Bastos, é um bom jogador. E lá na frente tem nada mais, nada menos que o Allan Kardec, né? Que é um bom finalizador, um bom centroavante, mas que infelizmente não tá dando tanta continuidade aí nos jogos e o torcedor São Paulino não tá saindo muito feliz aí dos jogos apresentados. Eu não entendi até agora a contratação do Lugano pelo São Paulo, porque ele veio para trazer um espírito guerreiro pro time. Ídolo. E não vi mudança nenhuma no time, joga da mesma forma. Ele tá falhando demais nas partidas, os gols sempre estão sendo nas costas dele, ou ele tá indo pro ataque. Ele perdeu contra o Santos, a bola pingou, passou por cima dele, quase foi gol. E eu, só um adendo, eu acho que o Bowser, você tá falando do Centurion, que insiste e tudo mais, porque eu acho que na cabeça do Bowser, o Bowser espera o Centurion do Racing. É verdade. O Centurion que, quando jogava no Racing, quando tava no Racing, naquele clima, onde ele se sentia em casa, ele tava acabando, ele tava comendo bola. Só que... Mas no São Paulo tem bastante disso, né? O Centurion do Racing, o Ganso do Santos, o Lugano do São Paulo anterior. Então, Michel Bastos da França. É sempre uma expectativa aí, né? Que tá sempre... E eu acho que... O Bowser do São Lourenço. E eu acho que, pra mim, eu penso que só assim pro Centurion tá no time. Achar que ele vai fazer igual no Racing e não tem muito sentido. Lembrando até que o Caleri, às vezes eu acho que merece um pouquinho mais de banco e dá mais chance pro Allan Kardec. Lembrando que o Centurion só tá poupado nesse jogo porque ele tá cansado, né? Não é porque ele tá jogando mal, porque ele tá apenas cansado. Mas a torcida do São Paulo agradece. Mas eu não sei, eu queria entender às vezes o que acontece com o elenco de São Paulo. Porque, por exemplo, o Caleri, no começo da passagem dele pro São Paulo... Dois gols no Água Santa. Ele já começou fazendo gol. Só que agora o Caleri também é um jogador que a gente vê ele jogando, ele faz algumas jogadas até um pouco agudas assim, mas não é um jogador que a gente fala, esse cara ele vai decidir. E na minha opinião, o atacante que, por mais que ele tenha se machucado, ficado um período grande até fora, o Allan Kardec, na minha opinião, ele é o jogador que mais decide nesse elenco de São Paulo. Porque como eu disse, o Lugano, você estava falando dele, na minha opinião, ele veio pro São Paulo mais como um atrativo de marketing do que pra jogar. Ah, exatamente. Questão do Caleri, acho que foi aquela falsa esperança. Falsa esperança não. É o primeiro encontro, todo mundo achou que... Não, o Adriano Michael Jackson fez 4-1. Fez 4 gols no mesmo jogo. Calhou de fazer 2 gols comparando. No começo. Aí a torcida já esperou que fosse a salvação. E realmente agora ele tá mostrando que não é tudo isso. Então, acho que não é nem questão de dar tempo ao tempo, não acho que as coisas talvez vão melhorar, ele tá mostrando o que ele é. Ele não tá com a cabeça aqui, o Caleri. Ele tá com a cabeça na Inter, porque ele veio aqui ficar 6 meses e ele tem que enrolar um pouquinho por causa do visto de trabalho. Então, no Brasil ele não tá mostrando que tem futebol pra jogar na Itália, não. Ah, ele vai ser reserva na Inter. O Icardi tá num momento muito... Mas eu acho que... porque ele no Boca era diferente. O Caleri, não pode falar que ele era mau jogador, que ele não tava jogando bem, que não tinha destaque, mas... Ele veio de passagem. Mas foi o que ele falou também na coletiva. Logo que ele entrou, ele falou que ele queria estar no Boca ainda. Ele tem uma paixão muito grande pelo Boca. Ele usa 12 por causa da torcida organizada. Exatamente, é o time de coração dele. Às vezes, por exemplo, o jogador ele joga com sangue a mais, assim... Porque ele tá jogando no clube de coração dele. Agora, ele tá no São Paulo, tá ganhando dinheiro. Daqui 6 meses ele tá indo pra Itália. Você acha mesmo que ele tá preocupado em fazer um bom futebol? Talvez esteja só pra não sair do time titular. Mas ele também... Você percebe, ele não tem nenhuma... Mas ele não tem uma entrega que a gente esperava do Caleri como ele jogava no Boca Juniors. Um dos problemas que eu vejo que você falou aí do Allan Kardec é que nenhum dos técnicos consegue definir a posição que o Kardec vai jogar. O Muricy não sabia se ia jogar na lateral, nas pontas ou de centroavante, o Baus a mesma coisa, o Ozaro a mesma coisa. Então, o Kleina não sabia também direito. Então ninguém sabe muito como que ele joga e ele mesmo não consegue explicar qual o melhor jeito para ele jogar. Então é uma falta de comunicação do jogador com a equipe técnica que vem passando de tempo em tempo e não consegue se resolver, né? E outro fator aí é que também nenhum técnico gosta de jogar com 2 centroavantes, né? Mesmo ele podendo jogar nas pontas ou de centroavante, ele não pode jogar com o Luiz Fabiano ou com o... É a tática que tá morrendo pro futebol, né? O de agora? O outro? Quem tá falando agora? Caleri. Caleri. Não pode jogar com ele também? Hoje em dia não se joga, acho que mais com 2 atacantes, né? A tática que já tá deixando de existir no futebol. Uma questão que eu queria levantar aqui na bancada de hoje... Levanta. Seria o torcedor São Paulino e não tem acompanhado muito assim seu time nos estádios, no Pacaembu, tanto no Morumbi. Não vem tendo um bom público nos jogos. Isso atrapalha um pouco no rendimento da equipe de São Paulo para vocês ou não? Ah, eu acho que não, porque sempre foi característica da história de São Paulo. A torcida comparece na boa e na Libertadores. Enfim, agora mudando de assunto, a gente já falou muito sobre o tricolor paulista. Agora pode subir o hino do Peixe, por favor, Flavão. É, o Santos que agora já recebeu o Rodrigão no CT, o atacante. Além disso, algumas notícias breves do Santos. O Marquinhos Gabriel, ele teve a proposta rejeitada pelo clube árabe. E a diretoria do Santos, ela tá mostrando uma certa preocupação com o zagueiro Nogueira, que não atua desde outubro. Ou seja, tá gastando dinheiro e não tá jogando nada. O grande Nogueira, que eu nem sabia que ele estava no elenco do São Paulo, do Santos, só para ter uma noção de... Quem é Nogueira? Não é nem tá jogando nada, né? Não tá jogando. Exatamente, é exatamente. E isso que o David Braz ficou fora aí por um tempo e tá voltando agora, tá pra voltar no time titular. O Lucas Veríssimo entrou no lugar dele também, então já tinha um outro zagueiro que entrou no lugar do Lucas Veríssimo, acho que no jogo contra o Corinthians, que ele acabou saindo machucado. Então ele é a quarta ou quinta opção e não vem nem assim conseguindo jogar, né? Mudando só, porque o Nogueira, né? É grande Nogueira, fala aí. Tim Nogueira, né? Deixa ele lá, Nogueira, deixa ele na dele lá. É, o Santos tomou uma multa, né, hoje da FIFA, de 280 mil, por causa de alguma coisa que não foi especificada na venda do Neymar, e ainda tomou um esporro da FIFA, que não tem muita moral. Nossa, pra dar esporro em alguém, mas é... É a que manda. É quase 300 mil esse menos. Esse caso, né, do Neymar aí, a gente ainda vai acompanhar muito, por muito tempo. É muita polêmica. Acho que, né, não são anos, são décadas. Isso aí, pra ser esclarecido, vai demorar ainda. O Dorival que pediu reforços, né, então eles estão procurando essas novas contratações. O Rodrigão chegou aí. Do Campinense, né, que a gente falou há um tempão. Ah, mas, é sensacional. Mas é um jogador. É 18 anos. O Felipe 18 anos. Não veio lá da quarta não, divisão? Mas ele então... veio da Ponte Preta pro Corinthians, não foi? Sim, mas ele começou na quarta divisão, né, então ele vai mas subir. Mas ele é menino, ele tem 18 anos, o Rodrigão. Então, vem se reforçando. Aí o Joel mostrou mais uma vez na partida contra o São Paulo que pode ser o substituto imediato do Ricardo Oliveira. Então, aos poucos, o Santos vai se reforçando para entrar forte no Campeonato Brasileiro. Que e com... na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil também. No Paulista também, que vem sempre chegando nas finais. Então, vem fazendo um papel importante aí, diretoria, para atender os pedidos do Dorival Júnior. Só para a gente... Desculpa, mas o Nogueira... Grande só para a gente não ser... Ele é um zagueiro argentino, que veio do Banfield... E ele não joga desde o dia 18 de outubro, quando o time dele perdeu pro Tigre, da Argentina. Ah, no Santos ele não jogou. Então. No Santos ele não jogou. Não, foi contratado. Ele é quase ele foi Felipe Gabriel, só que do Santos. É. Não, verdade. Não tô falando que ele é ruim, pode ser podre só já. De machucada. Em machucada, 1,93 de altura. Ah, é aquela coisa. Ah, você não vai ficar até o final do contrato sem jogar. E sair com pré-contrato. Ah, tá. Tá explicado o caso. É o famoso vamos afastar o jogador porque ele não quer ficar aqui. Vamos. Agora entendemos porque ele não jogou no Santos ainda, né? Porque ele não é do Santos ainda. Muito bem explicado. Cada coisa, né? Não, mas, meu Deus do céu. Porque eu não tô entendendo a lógica do Santos, né? Tipo. Talvez ele. Não, ele pode ser bom, não, mas eu tô falando, ficar esperando tanto um zagueiro. É verdade. Mas o setor defensivo do Santos... Não, é um problema. Quem cogitou Thiago Heleno, realmente o Nogueira é um craque. Mas só pegando o gancho com essa questão de reforços, assim, o Santos acabou de chegar um jovem garoto atacante. O Santos, ele é um time que ele consegue fazer pessoas mais jovens, inesperadas, jogarem, né? Se a gente for parar pra pensar, o Santos é um dos únicos times aqui do Brasil que tem esse como que eu posso explicar? De subir o... Mística. Essa mística de fazer garotos brilharem. Eu acho que é mais porque a torcida apoia esse tipo de colocar os garotos pra jogar, assim, uma torcida passeada. Na minha opinião, se todo time fizesse isso, o Brasil não estaria passando pela crise no futebol. Eu também acho. Que tá passando hoje. Carência de jogadores, acho que... Carência do 9, né? Que a gente fala tanto carência do 9. Então, exatamente. Acho que é um papel... Porque não é possível você ver na base tanto de moleque que tem, não tem nenhum que vai vingar. É complicado. Nesses jogos aí apresentados pela equipe do Santos, a equipe sentiu muita falta do atacante Ricardo Oliveira e do Gabigol? Para vocês? Ah, uma pergunta assim... acho que não. Acho que, assim... Lógico sentiu. É lógico que com um jogador do quilate, que é o Ricardo Oliveira, com todo o espectro que ele tem ultimamente assim no Santos, é lógico que ele fez uma certa falta. Mas o Joel já provou que ele é um bom atacante. Ele é um jogador muito forte, ele é raçudo até. Até porque foi só um jogo, não foi? Contra o São Paulo. É. O outro adiantou a rodada, então acho que foi só... E jogou bem o time do Santos, mesmo sendo time reserva. Eu acho que até merecia vitória no jogo contra o São segundo Paulo. Tempo foi mais equilibrado. Não, foi mais equilibrado, mas acho que perdeu muitas chances o Santos. Eu acho que poderia ter... Eu acho que sentiu falta mais do Lucas Lima, né? Que é o diferencial. Hoje do Brasil é o meia que se destaca, assim. É um grande amador, né? Armador. Armador muito bom e que não vai conseguir tão facilmente suprir a ausência dele se ele for vendido para a Europa. Que vem sendo especulado pela equipe do Barcelona, né? Entre outros também. Eu não sei. Eu acho que o Lucas Lima tem muita bola, mas... Pro Barcelona. É igual comentaram aqui outra vez. É, pro Barcelona... Mas se o Douglas tá lá? Não, mas aí de repente ele vai pro Barcelona pra ficar esquecido. Poderia ir pra um Porto, pra um Benfica, pra um time de... Eu tenho uma teoria na contratação do Douglas. O Barcelona deve ter pensado assim... a gente tem bastante dinheiro, a gente é um clube gigantesco. Vamos fazer uma contratação da zoeira aqui, entendeu? Só pro pessoal, né, não entender nada. É mais ou menos isso que aconteceu com o Douglas. Pro Douglas ser uma pessoa feliz, falar que jogou na Barcelona. Nem ele deve entender por que ele tá no Barcelona. Ele deve estar agradecendo a Deus até hoje isso. Se não for isso, é empresário. Não, e logo no primeiro dia ele já tava ganhou uma Audi. Errou embaixadinha no Camp Nou na apresentação dele, pra vocês terem noção. Muito bom. Enfim. Keyerson também. Keyerson também teve um bom empresário pra parar no Barcelona. Nossa, é verdade. Onde que foi parar ele, né? Keyerson tá no Londrina. Vai jogar a Série B do... Ele foi do Barcelona pro Londrina. Ah! Meu Deus do céu. É, mas ele passou por poucas e boas, né? Joelho, morte do filho, também. Também condenar o moleque. Verdade. Mas enfim, falam que comentarista não se cansa, mas cansa sim, então a gente vai pra um rápido intervalo e a gente já tá de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Yeah. É, estamos de volta e agora a gente tem uma participação mais que especial do nosso repórter Luiz Otávio. Ele vai trazer algumas informações sobre as sobre os amistosos da Euro. Da Europa. Eu não sei porque eu tô na cabeça, juro, eu tô na cabeça desde o começo do dia que isso é eliminatório. Eu acho que é porque vai ter jogo do Brasil. Exato, aí confunde. Sim. Mas enfim, pode falar, por favor, Luiz. Boa noite, galera do Arquibancada. Em Munique, a Alemanha venceu a Itália por 4-1, gols de Kroos, Götze, Hector e Özil, e El Shaarawy descontou para a Itália. Na França, no Stade de France, a França bateu a Rússia por 4-2, gols de Kanté, Gignac, Payet e Coman. Para a Rússia, Kokorin e Zirkov. Já em Leira, em Portugal, a equipe lusa bateu a Bélgica por 2-1, gols de Nani e Cristiano Ronaldo para Portugal, e para a Bélgica, Lukaku descontou. Para encerrar, em Wembley, Inglaterra e Holanda disputaram uma partida emocionante que terminou em 2-1 para a Holanda. Vard abriu o placar para a Inglaterra, mas a Holanda, a laranja mecânica, virou para 2-1, gols de Johansen e Narsing. Muito obrigado, Luiz. Eu acho que o jogo mais inesperado, assim, no sentido de resultado. Não inesperado, mas foi um resultado um tanto quanto atípico. Foi o jogo da Itália contra a Alemanha, né? Que foi 4-1 para a Alemanha. E a Alemanha quebrou um tabu de 21 anos sem ganhar da Azzurra. Enfim. Além disso, um resultado que também me surpreendeu foi a vitória de Portugal sobre a Bélgica. Porque a Bélgica é uma seleção que é impressionante. Toda a Copa do Mundo fala, não, é a seleção do futuro, a seleção que vai ganhar. Enfim, geração de ouro. Geração de ouro. Sempre a geração de ouro. O Pelé sempre falava da Bélgica. Mas mesmo assim, Portugal, lógico, tem Cristiano Ronaldo. O Nani, ele é um jogador bom. Mas, e além disso, a Inglaterra que perdeu de virada da Holanda. O Vardy, que tem jogado muito, tanto no Leicester quanto na Inglaterra. Só pra variar. Pra vocês, vocês acham que o Vardy ele tem futuro no tactical team da Inglaterra? Eu acho que ele é essencial pro futuro do Leicester pra próxima temporada, que vai disputar a Champions League. Eu acho que ele é o principal atacante, né, atuando na Inglaterra, junto com quem? Com quem? O Kane, o Lukaku. É, mas eu acho que ele tá fazendo um papel mais especial por estar sendo protagonista toda, toda a história do Leicester, da última divisão lá. Quinta divisão, terceira divisão. Não, e pelo fato dos companheiros de equipe, né? O time que ele joga realmente é mais fraco que os demais, né? Então acho que isso pesa bastante na escolha dele. O Luciano falou da Bélgica. A Bélgica, eu acho que sente muito a falta do Kevin De Bruyne, né? Nessa convocação tiveram, acho que, uns 5 desfalques. O Kompany não foi, o De Bruyne, acho que o Hazard também não foi. Mas, muitos desfalques. Hazard, Kevin De Bruyne, eu acho que é o meio de campo, praticamente, da Bélgica. E são dois jogadores acima da média. Então, eu acho que também, por mais que eu ainda acho que foi surpresa também, o Portugal, porque Portugal depende muito do Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que também teve essa falta de outros jogadores na Bélgica. Não, e só pra lembrar também, que Bancada Mac, além de esporte, também é jornalismo, né? Aconteceu recentemente um atentado na capital da Bélgica, Bruxelas. Inclusive eles entraram com uma camisa, né, em homenagem às vítimas, a tudo que aconteceu na capital. Mas às vezes isso também pode até... É uma coisa que mexe com o jogador. Se você parar a pensar, a sua nação ter sido atacada, enfim. Sim. Pode ter sido um fator também que influenciou. A gente também não pode ficar criando suposições, mas eu acredito que até certo ponto isso possa influenciar também. Acho que não pode usar como um fator de desculpa, não, né? Lógico. Mas lógico. Realmente influencia você saber que tudo está acontecendo no seu país, propicia coisas piores também, influencia. Mas na questão do futebol, realmente é um placar surpreendente, como você falou, porque a Bélgica vem com um time muito melhor que Portugal, né? Digo, em relação à Copa pra cá. Venceu inclusive a Itália no amistoso do ano passado, e realmente é um surpreendente como o placar elástico da Alemanha em cima da Itália, também foi. É, por falar em Itália, o time da Itália, ele tem passado por muitas transformações. É um time que não convence, por mais que tenha ganhado o último jogo. Que tenha jogado... Empatou, né? Empatou com a Espanha, jogando bem melhor que a Espanha, mas é um time que não é a mesma Itália que a gente sempre conhece. Mas apesar que, se a gente for pensar na história da seleção italiana nas Copas do Mundo, é uma seleção que nunca chega acreditada, mas acaba deslanchando. E quando chega acreditada... É óbvio que a gente também não pode pensar que essa seleção da Itália vai ganhar alguma coisa. Na minha opinião, vai ganhar nada. Essa seleção da Itália tá passando... Os grandes jogadores da Itália, aos poucos, estão se aposentando. O Pirlo é o próximo... O Totti, enfim. Buffon, acho que você vê o futebol nacional lá já é um reflexo do que acontece com a seleção. Só a Juventus que tem um futebol nível europeu. Dos grandes europeus. Assim, porque o resto... A prova de que a Itália sempre chega, né, desacreditada, é na última Euro, né? É verdade. A última Euro, ninguém acreditava na Itália. O Balotelli, quando tava ainda indo pra seleção, todo mundo fala, ele é bom jogador, ele tá aí, mas a gente não sabe o que vai esperar dele. Tudo bem, tomou 4-0 da... Espanha na final. Isso. Mas acabou com a Alemanha na semi. Então... Confesso que eu fiquei mal nesse jogo. Tava torcendo pra Itália, mas enfim, não deu, né? Não rolou. Mas a seleção da Espanha também é outra seleção que tá passando por transformações. Não é a mesma... Óbvio que não é a mesma seleção de 2010, porque já faz 6 anos. Mas também é... Assim, eu acho que a seleção que é mais favorita para ganhar alguma coisa na Europa, com exceção da Alemanha, que para mim é o patamar assim, do futebol na Europa, é a França. A França tá com um time muito bom, a França tem jogadores... De qualidade. O Pogba tá jogando muito, tanto na Juve quanto na equipe da França. O Griezmann, o Payet também. Os gols da França foi Payet, Kanté... Coman e Gignac. O Gignac foi pro... Tigres. Pro Tigres do México. E ainda mais se o Benzema realmente voltar à seleção depois da polêmica. Ainda. Então, e o Kanté estourou no Leicester, que a gente tava falando do Vardy agora há pouco. O Payet já tava jogando muito no Olympique de Marseille, se eu não me engano. Não lembro agora. Eu acho que no Olympique. É, sim. E Lyonnais ou Marseille? Lyonnais. Mas Mas tá jogando muito bem, tá levando o West Ham até onde tá indo. É um dos principais jogadores. E o Coman, o Guardiola, né, colocou ele como titular, que é jogador da Juventus. Tem que lembrar também bem disso. E ele tá destruindo nos jogos. Agora vamos voltar pra América do Sul, né? Vamos falar da nossa queridíssima seleção brasileira, que vai jogar contra o Paraguai. É, o Paraguai que, olha, sempre... Enche o saco. Não enche, é um termo chulo para uma rádio, né? Tem jogadores importantes. É uma pedra no sapato da Seleção Canarinho. Sempre complica. Eliminou o Brasil na última... Nas últimas duas Copa América. Nos pênaltis também. Mas... Aquele pênalti do Elano lá. Nossa lá nas alturas. Douglas Costa também. É. Mas o Brasil, se a gente parar pra pensar, jogou bem até contra o Uruguai. É uma seleção. O segundo você não entendia. Segundo você não conseguia entender a escalação do Dunga. É verdade. Eu não entendo o Dunga. Eu não entendo porque o Dunga. Olha. Eu não entendo porque o Dunga é técnico. O Tite tem que sair urgentemente do Corinthians e ser técnico da seleção. Que comentário clubista. Isso não, eu só torço pra seleção brasileira, entendeu? Ah, tá. Que patriota você. Eu sou muito patriota. Seleção brasileira é meu coração. E eu acho que o melhor pra seleção é o Tite como técnico, entendeu? Ah, mas eu acho que o Tite não trabalha com esses dirigentes aí da CBF, não. Não que os do Corinthians sejam alguns anjinhos, mas eu acho que os da CBF são um pouquinho pior. Ah, mas acho que o Tite só pinta como nome na seleção, acho que quando ele acabar o contrato no Corinthians. Ah, e o Dunga vai até... E aí já vai estar faltando... Até a Copa? Até a Copa ali. Eu espero que caia antes, pelo bem do futebol brasileiro. Bem, o Brasil não vai acabar fora das eliminatórias. Não acho que vá, mas... Eu não vejo nenhuma... Por mais que o Brasil chegue lá, aí, o Dunga vai, ganha as 3 primeiras da fase de grupo de 2018, aí chega numa quarta de final, Oh, mas eu cheguei de novo numas quartas finais. Como assim eu sou um mau técnico? Aí vai pro Inter, ferra o Inter e volta pro Brasil. É igual a história da Copa das Confederações. Eu nunca mais quero que o Brasil ganhe a Copa das Confederações. Eu também não. O Brasil ganha a Copa das Confederações e não ganha a Copa. Pede pra França. É, porque entra iludido na Copa, né? Parece que... Salto alto, né? E é bom lembrar que hoje o Brasil tá em terceiro no momento. Uhum. Pode entrar em campo, se eu não me engano, em sexto ou sétimo. Se os resultados forem acontecer o que a gente espera, que a Argentina joga em casa. Contra a Bolívia. Uruguai, que joga em casa também, a gente espera que ganhe. O Brasil pode entrar em sexto ou sétimo já no jogo do Paraguai. Ó, na minha opinião, esse jogo vai ser difícil. Vai ser um jogo bem complicado pro Brasil. Vai ser 2-2. Jogo bonito. Porém, o Brasil não ganha. E pra você, Pedro Bassi? É, vai ser um jogo bem difícil, bem complicado. Mas eu acho que o Brasil vai com muita vontade de jogar, assim como a equipe do Paraguai. O Dunga precisa da vitória pra, acho que, se manter na seleção. Mas eu acho que 1-0 o Brasil, um jogo bem sofrido. E pra você, André? É, eu acho que vai ser um jogo difícil de ver. O Paraguai vai se fechar lá no... Lá na defesa, o Brasil, aquela criatividade... Levantar por o ônibus, não. É, aquela criatividade que a gente consegue ver nos jogos do Brasil não vão surgir efeito. Vai ser um joguinho bem feio, um 0-0 bem Eu legal. Acho que vai ser um jogo bonito, não sei porque o Iago tá me dizendo isso. Pra você, Zé. É, eu acho que vai ser um jogo difícil. Como o Capita falou, o Paraguai, por mais que esteja jogando em casa, vai se fechar ao máximo. Vai aproveitar a bola parada, principalmente porque tem o Barres. Não que seja muita diferença, mas é alguma coisa. O Barrios é um jogador que sempre faz gol na seleção. Sim, ele ou passe ou gol. É verdade. Mas eu acho, né, é o contrário de tropeça na bola. É, mas eu acho que vai ser vitória do Brasil, 2-1, sofrido também. E que o Brasil se classifique nas eliminatórias de maneira difícil, porque foi assim em 2001 e a gente foi penta. E pra você, Matheus? É, eu acho que se o Brasil jogar bem hoje, empata no máximo. Talvez domine o volume do jogo, tenha mais chances, mas acho que vai ser um jogo muito difícil mesmo. E não vejo vitória do Brasil, não. No máximo, acho que um 1-1 ou 2-2. Bom, infelizmente, nosso tempo está se exaurindo, né, gente? Que chique. Então, boa noite, Bassi. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, querido ouvinte. E até a próxima. Boa noite, André. Boa noite, bancada. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Boa noite, Zé. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Opa, boa noite, Matheus. Né? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. Queria agradecer a todo mundo aqui da bancada, ao nosso correspondente aqui, o Luiz, ao nosso querido sonoplasta Flavião. E boa noite, ouvinte. Amanhã tem mais. Até. Vai, Brasil.